Solicite instruções para povo. Seu ator está assistindo a todos. Visita até a foto para povo. Salvador, papatando, visita até a foto, boa tarde. Sou 1164, boa tarde. Desça para 4000, Rui Direto Duna, com ajuste 1017 para aproximação ILS. Vou 1164. 4000, Direto Duna, vou 1164. Papa Romeo, Alfa Fox Alfa, chama Recife, 1288. 288, Alfa Fox Alfa, boa tarde. Boa. 1211, no solo. Torre Salvador, Papatango, Vitor Hotel Fox. Vitor Hotel Fox. Vitor Hotel Fox, prossiga. Assiste o seu traposo, está na proda rotatória, Vitor Hotel Fox. Vitor Hotel Fox, mantém a proda rotatória, guarda instruções. Hotel Fox. Salvador, voo 1964. Mike Bravo Uniforme, livre de decolagem da 17, o vento é 120 graus 07 nós, ajuste 1017. Cruz 150, postagem manter o 60 como final. O conselheiro 2230 está autorizado a chamar agora Recife 1288 e efetuar a solicitação. Boa viagem. Muito obrigado, bom trabalho então. Positivo, grande abraço. Muito obrigado. Eu reportarei para a Juliette no 964. Voo 985, velocidade 220 nós. 2209, bom, 885. Hotel Fox, 1000 pés, autorizado final da 17. Autorizado final da 17, Vitor Hotel Fox. Vitor Hotel Fox, 1000 pés. 1000 pés, autorizado final, 17. Mike Bravo Uniforme, decolado aos 13. Posições de curvagem imediata à esquerda, liberar o setor de decolagem da 10. Ah, sim, ótimo, comando à esquerda, Mike Bravo Uniforme. Gente, informa o tráfego final da 17, mantendo 1000 pés. É um Papa 28 tão. E aí, informa, Sérgio. Informa 397, estacionando com o contato do CLB 143. Autonomia de 4 horas, alternado Galeão. Primeiro Jorge Tóxi e a Índia, ponte esperadão no 02 e 1 no 8, espanhol. Pequenininho no 0 no Sérgio, ou no 3 no Sérgio. Autorizado, baixo, Índia, no ponto espera 2, 2, 9, 5, 1, 3, 9, 7. O 1964 mantém posição de Juliette, aguarda passagem de companhia para o táxi, através 07. Após o táxi Juliette, portão 07. Gente, vai manter posição antes para Juliette, após segue ao 07, gol 1964. Muito obrigado. Zul 9004, livre de decolagem, pista 10, vento 130 graus, 07 nós, ajuste 10, 17. Eu vou direto, câmbio. Ah, tem uma tia, obrigado. Controle, algum no 1964? Possível. Perfil, esquerda, 050, mas 15 milhas. Positivo, autorizado. Obrigado. O gol 1885, número 2 para pouso, reduza para aproximação e cheque pré-pouso, está autorizado a aproximação para o gol 1885. Reduzindo e autorizado a aproximação, gol 1885. 3805, passou 150, chame Recife. 1251. 251, boa. Estabilizou, o azul 4116. Azul 4116, estabilizou, torre 1895. 1895, obrigado. Esquerda reporta reinterceptando o sinal da 17. 3-0 esquerda, Vitor até falta. Azul 9004, decolado azul 16, controle 1208. Controle 1208, 9004. Torre, boa tarde, Azul 4. Bom dia, né? Patrona no meio, tá passando o externo em mais uma milha. Confirme? São Azul 4 no meio. Azul 4 no meio, continua a aproximação, o ar está livre. Continua, guarda para ali. Esquerda, é um Papa 28 Tango, efetuando 360, a vertical da N ponto da RMAR. Terceira milha da 17, não interfere com a aproximação da 90. E sem restrições para o 200, a intenção é manter de 1.000 a 1.500 pés de razão. Anotei, até que nível? No meio. Livre pouso, pistola 0, vento é 1950, grau 062 de nós, ajuste no 097. Forma o tráfego à sua esquerda, Papa 28 Tango, efetuando 360 pela esquerda, não interfere com a pistola 90. Livre pouso na DS, sente o tráfego, no meio. Salvador, boa tarde, no 397, ponto de espera pronto. No 397, mantém o ponto de espera da 90. Espera. Charlie. Oscar Alfa, autorizado o táxi até o ponto de espera da Oscar, reporte pronto. 7. Vai que o navio aqui do Fábio já tinha chamado para pouso? É 1755, Mike Valentine. Ok, 1755, anotei. Vai ingressar para o 97, dito até o foco. 85, estabilizado, NS, visto, visual. Positivo, 1885, 9 milhas para a cabeceira, cheque o trem, torre, 1895. 1985, 1885, boa. Desliga na primeira esquerda, Quebec, após primeira direita na Mike, após... Lima, chama sua aluna 211 para o táxi até o 90. Relativo, vai para a pista, primeira esquerda que é Beck, Mike, Lima, 1211, obrigado. T370 autorizado, para Serra Brava, Serra Pouso, conforme a nossa produção 10, demorada 10, para a esquerda, pista de Maria Subida, controle 308. 5490, eu transpondo a proteção no 26, estamos no ponto, ponto número 2. Obrigado. Uno 397, alinhar e manter pistão na zero, agilizando manobra. Alinhar e manter, agilizando com 397. Azul 41 no meio, solo azul no 9, direito no 211. Direito 211. Salvador, mais boa tarde, boa noite, 85, sinal de 6 minutos. 1885, continua a aproximação, o guarda está livre, forma um bonde da companhia, vai iniciar a rolagem da 1-0 dentro de instantes. A sua esquerda, aeronave, mantendo 360 pela esquerda, Papa 18, Tango, não vai ter frio com a final da 1-0. Senta. 1-397, livre decolagem da 1-0, vai ter 140 graus, 062 de nós, eixo 1-0-1-7. Livre decolagem, 1-397. 104, azul 41 no meio. 9-2-0, questão 04, azul 41. Fala Salvador, boa tarde. Motion Air 6142, autorização Recife, informação Tango. Canal 142, Recife 350, autorizado, via Pesulo no Sérgio, decola pista no zero, curva esquerda, sai da PUC, transição Caju, controle 20 da Sumal 8, aciona 5440. Autorizado Recife, nível 3-0, e Ampresolu 1-7. Decola. Então, área Caju. Controle 1-2-0-8, aciona 5-4-4-0, puxa na 6-1-4-2. Ah, depois do puxo, na 6-1-4-2. Forçará a puxa. Seu Fox complete 360, ingresso final da 1-7. Tem alguma nave na final, senhor? Da 1-2-0? Apenas uma aeronave da Gol a 3 milhas da cabeceira 90. Ciente, até falando, porque senão eu faço 360 até precisar. Ciente, ingresso na 97, Victor Hotel, Fox Fox. Ciente, até falando. Gol no 885, livre pouso, pistola 0, vento é 1950, graus 62 de nós, 8 no 0 no 7. Repouso, 90, com 90 na 7, boa noite, edição. Obrigado. Voo 397, decolado 221, controle no 208. 208, boa. Victor, até o Foxtrot, confirma pátio. Pego o pátio da ADEI, a garagem lá. 7. Contato radar estabelecido após 2000, voo em Leda, Leda Motiva, sabe? Após 2000, Leda, Leda Motiva. Motiva, voo 1397. O 1164, desça para 2000, está autorizado em LE. 2000, autorizado em LE, chegou no 1164. Da 17, 1010. Vou autorizado, viu? Tá até foco. Azul 9004, controle. Escuta, prossiga, 9004. Algum inconveniente chegar mais cedo em Conquista, não? Ah, não, é isso que a gente quer, só isso que a gente quer. Então deve ter sido transmissão de pensamento, direto Conquista. Obrigado, capitão, obrigado. Direto Conquista, 9004. Uno. Perdão, deu uma hora, não, 1985. Uno, 211, solo, 1885. Perdão, não, 1885, obrigado. Charlie Oscar Alfa, eu sei. Usando aqui a estabeleção na Lima aqui. É, no pátio principal. Charlie Oscar Alfa, autorizado de táxi. Pátio, é ponto através de ponto 62. É ponto através do 62. Aqui. Ó, Salvador, boa tarde, boa noite. 5, né? Isso aí, Alfa. Boa noite, 5, Alfa, ponto este de leite. Alfa, ponto de leite, boa noite. Boa noite. Capitão Vitor Hotel Fox, Motosalo 24, autorizado no 80, taxia pela pista, libere na taxi Oscar, reporte ao estacionar na frequência livre. Autorizado no 80, taxia pela pista, libera a Oscar, central e se estiver pronto, vai descer para 2.500. O gol 2008. Altitude 2.500 com 1097 em voo direto do Duna para o ILS 2008. Trajetória, direto pro base. Ok, obrigado, direto pro base com 397. Controle voto 164, agora Brasil Duna, está estabilizado. Positivo, ILS autorizado, 1164, número 1 para pouco. 1164. Gente, Vitor Del Fox, está estacionando na frequência livre, uma boa tarde. Mike Bravianck, desça para 4.000, sem restrições. 4.000 sem restrições, Mike Bravianck. Estabilizou, eu vou 1164. 1164, final, cheque o trem, torre, 1185, câmbio. 1195, manda lá, sir. aeronave, entrou no 04 via índio, pode esperar dando 02 ou no 8095, legal no 07. Eu ativo, segue o voo, já descarou. Para o táxi, o voo 1256, realmente 102.102.3.10, Mateo, não vai nada. Autorizado o táxi via índio, pode esperar dando 02 ou no 8095, legal no 07. 2017, táxi direito, pelo ponto de espera 1845, contra a base. Voo 1397, passou o nível 150, chama de Recife 1251. 1251, obrigado, boa tarde. Azul 9004, leve de desvio à direita para a informação. Positivo, livre. Tente informar a reforma da coisa. O papel do Mike Bravian aqui. Passa 1-2800, em descida para 4000 pés. Qual a sua velocidade? Cada 1-75 pilotas. Seguinte. Papa Tango, Mike Bravo e uniforme. Chame Recife 12685, câmbio. Recife 12685, Mike Bravo uniforme, pode ver. Boa. O azul 9004 já retornando a frente. Positivo, azul. Papa Charlie Oscar Alfa na escuta? Então eu vou com 185? Queria como pedir pro colega aí da aviação pequena aí pra ir um pouquinho mais à frente? Papa Charlie Oscar Alfa, tô em Salvador. A sua escuta, prossiga. Condições de prosseguir um pouco mais à frente no ponto de espera para a nave retaguarda ingressar no ponto também? Grata. Salvador, boa tarde. Eu vou no 256. Ponto de espera da 190. Pronto, desvalo para a nave latinal. Bono 256, boa tarde. Após a passagem do Boeing 737 da companhia em curtíssima final para pouso, pista no zero, autorizado, alinhar e manter, pista no zero. Ok, gente da companhia passando, ali, mantendo no zero, voo no 1-1-64, no solo de 3-0, libere a próxima direita e chame solo em 1-2-1, décima 1. 2-1-1, liberando a direita, vou no 1-64. Solo, agora vou no 1-64, uma boa tarde, levando a Fox Trot. Alfa, repórter do Stuxilésio. Alfa, repórter do Stuxilésio, 1-1-4. Usando 1-4-0, azul 9-0-0. Papá, Charlie, Oscar Alfa, autorizado a alinhar e manter pista 1-0. Informa o tráfego, decolou à frente, com o mesmo perfil de saída, porém um pouco mais lento. Aguarde autorização para decolagem. Afirmativa, alinhar, e aguardar. Gono 256, decolado 3-2, chame o controle em 1-2-0, decimal 8, mau voo. Controle 208, obrigado, bom trabalho. Controle de Salvador, muito boa tarde, 1256 da Gol, decola na 6 escuta. Muito boa viagem. Recife 1288, um azul 904. Controle Recife, boa tarde, Gol no 256, decolou na escuta. Gol no 256, prazer falar, mas este é o controle Salvador. Contato radar estabelecido. Suba para o nível 370, na subida Pouca Transição Zipar. Para São Gonçalo do Amarante, câmbio. Confere, 370, Pouca Zipar, São Gonçalo do Amarante. Pro Gol no 256. 2008, testa para 2000, está autorizada a aproximação ILS, o 2000. Positivo para 2000, ILS, é que aqui desça sem restrições para 3000 pés, é o número 2 para pouco. Meu hotel, Juliette Serra, Salvador. Gente, acione 0134, retorna para Salvador a 1500 pés, o ajuste 107. Gol no 256, direto Zipar. Zipar, meu presente, agradeço. Salvador, está passando o Mike Braviante, vai atingir 3 Zipar. Mike Bravian, que desça para 2000, está autorizado a aproximação ILS. 2000 autorizado ILS para Mike Bravian. Salvador é o Papa Papa Charles Oscar Alfa. Papa Papa Charles Oscar Alfa, controle, contato radar, prossiga como autorizado. Prossiga conforme autorizado, Charles Oscar Alfa. estabilizado no ar com a pista vista, voo 2008. Voo 2008, chega o trem Chemitoy, 11895, câmbio. 1995, até daqui a pouco. Motor de Salvador, só passando o Mike Traviac. Siga. O Mike Traviac, que faz um fator totalmente visual no setor, solicita da presente a próxima Paripe ingressar pelo corredor Interlagos. A intenção é pouso não no 7. Transiente. Caso deseje, o senhor pode voar direto para a rotatória, confirma. Afirmo, direto à rotatória da presente, Mike Traviac. Salvador, boa tarde. Skyflyer 362, 362, 165, level 160. Sky 362, clear to 8000 with the altimeter 1017 upon arrival, runway 10. Roger, descending 8000, clear to 1017 upon arrival, and runway 10. Obrigado. Voo 1256, chame Recife, frequência 12685, voo 1256. Com a Recife agora, 2.65, deu um bom trabalho. Final de semana. Boa. Foi pelo Delta, senhora, identificação. Salvador, o Mike Traviano poderia descer até 1.500 metros. Positivo, livre. Tudo aqui no Delta, contato a radar 71 milhas, a chegada é Amã, quando pronto, descer para 6.000, ajuste 1017, mas vivo aqui no Delta. Chado, pista no zero. Ele pôs na 1-0, vou 2008. Firmou. Filete Quebequeiro, Salvador. Positivo, livre. Autorizado a descida, câmbio. Sky 362, now you are passing 12,000 descending, no restriction until 5,000 feet, over. Much obrigado, no restrictions until 5,000 feet, we are descending to 8,000 feet, Skyfly 382. Send 12,000 descending until 5,000, Sky. Does it confirm clear to descend to 5,000? Yes, sir, until 5,000. Ok, obrigado então. Mas já foi assim, senhor. Polo 2685, câmbio. 1265, câmbio, obrigado. Positivo, câmbio. O gol 1097 desce para 8.000, chega na bomba e ajuste 1017. Então, o Mike Braviac, chame a torre, 11895. 11895 graus, bom serviço. 2008, Alfa, reporta esta direção. 3 apelo, pegou a cara na autorizado. Obrigado. Obrigado para 8, até na próxima. Navio Bandinho, Mike Maru Yankee, descendo para 1.010 com ajuste de 1.06. Reportar a final normal da 1.07. Mike para Bianchi. Oi, Salvador, boa tarde, Papa Romeu, hotel de Gigante Serra. Repita a mensagem para todos. Boa tarde, Papa Romeu, hotel de Gigante Serra, farol de Tatuã, instruções para todos na 1.07. Gente, hotel Juliette Serra. Condições de pouso direto no PAD 4? Não, negativo, negativo, tem que estar na pista dele, por favor. Gente, hotel Juliette Serra, informa o tráfego Eco 121, ingressando no final da 1.07. Autorizado o cruzamento da final da 1.0, vai ingressar como número 2 na final da 1.7, contra a base pela direita. Eu participo no cruzamento da final da 1.0, pena do vento pela esquerda. Ok, está autorizado o cruzamento da final da 1.0, ciente do tráfego na final da 1.7, e vai reportar para girar a base pela direita do Hotel Juliette Serra. O tráfego ingressando agora na final da 1.7, um Eco 121. Afirmativo ciente, porém não visual. Patango Mike Bravo Yankee, informa o tráfego Alfa Serra 65, quase na perna do vento pela direita da pista 1.07, a ingressar como número 2 na final da 1.07, Mike Bravo Yankee. Mike Bravo Yankee, seguinte. 1.0, 1.07, autoriza a voar direto, Getafe. O gol 1.966 devido ao sequenciamento, a princípio que eu vou manter a chegada. Foi solicitado pelo centro do 299, com PM-2. Já que o senhor adentrou a área de nossa responsabilidade, vamos reduzir para 250 nós para facilitar o sequenciamento e pouso no aeroporto internacional de Salvador. Paciente, descendo a redução 250 nós, o gol 966, para o 50. Puxa, na 6321, reporto o puxo, é isso? Negativo, 63, 5 na posição 05, está pronto. 63 no 5, autorizado, puxa para o contato. Rebota na divisão. Xané 6142, 208, 25, na pista. Xané 142, autorizado, puxa para o contato. Cuidado, encontrará 54. Xané 321, salvo. 25, 321. Confirmando o portão que se encontra 01 e estimado, puxa. 03321. 321, tá no portão 06, se tem estimado, puxa. Tinha que formar o tráfego agora à sua direita, mantendo aproximadamente 700 pés. Que problema de ciente, ainda na vez se informa que está na final normal, trem bate travado. Presidente Mike Bravianchi, vento 1.60 graus, 07 nós, pouso autorizado, pista 1.7. Confirma o local de estacionamento após? Após, Mike do Graia. Presidente. Hotel Juliette Serra, visual ingressando final, mantenha a aproximação, aguarde pista livre. Estimativo, vai manter a aproximação final, baixa de travado, vai aguardar a pista livre do Hotel Juliette Serra. Tem tu fora, granada, Skyfire 362. Slot? Negativo, pra decolagem. Já tem seu plano, tá, pessoal? Desculpa, não compreendeu. Não tem slot pra decolagem, gol no 796, eu já tenho seu plano, tá pronto, copy? Ah, se você já pisar, já tá feito a copy. Gol no 796. Só um minuto, o gol 2008, assim que o Chanel livrar a entrada da Juliette, prossegue o portão 05. Não, Fabiano. Gol no 796, Serra Bravo, Golf Lima, 360, autorizado. Open November 857, ficou a pista no zero, curva direita, saída da El Leda, rapaz Leda Irume, controle 1-2-0-8, aciona 5476. 247, efetue 180, ingresso na Quebec, efetue novamente 180, mantendo a Quebec aguardando para ingresso na pista. Entendi, 180, vai ingressar na Quebec e aguardar mais um carinho. Volta no push, com 179. 6315, pronto, contact, pro B135, autonomia de 5 horas e meia, alterna galhão. Autorizado táxi via Índia, pode esperar dando 021 no 8095, negar no 0 no meio, puxando a 63 no 5. Índia 1805, pode esperar 63 no 5 no 0 no meio no ajuste. Salvador, 966, que é pra um pequeno desvio, 0785, 3 milhas, R.A. pra Duna. Positivo, livre. Obrigado. O Bávio, Apesulu no meio. Belo Horizonte, show mod, Apesulu 30 em Tite. Golpe está no zero, curva direita, zero da L, transição ótima. Controle 1-0, transição 8, aciona 5463. Copo 63, transponda. Da L transição, confirmando transição, ótimo, a porta puxa, azul 413. 5463, transponda, transição, ótimo, azul 413. The number one for landing, Skyflyer 362, muito obrigado. Positivo, livre. Obrigado. Obrigado, 64, Flávio Chanel 42, autorizado táxi Índia, pode esperar dar 102, 198, 195, que nem é o número no meio. Veracruz, as condições estão adversas ou não? Fechado. 6315-2 Salvador, confirme pronto? Negativo, não está pronto não, 6315. A gente reposta totalmente pronto. Tá. Já, buscando a vertical do matamento. Ah, positivo sim. Sky 362, reducing for approach and first final landing check, over. Reducing for approach speed, runway inside the Skyflyer 362. O 966 descendo para 2000, 966. 2017, 6315, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 1,60 graus, 0,6 nós. Ali decola, pista no zero, 6315. Desça para 4000. Para 4000, 6326. Red Cop. Yes, go ahead, sir. Flatland 3502 Lima, Echo Mike Delta, Madrid. Upslu 10 until Natal, then upper November 873. After flight turn hold. After covering 10, left turn, book the path and zigbar transition. The path control 120 decimal 8, Scott 5503. Till the altitude completing approach,

Positivo, Neolenda Batman, câmbio. Neolenda, obrigado. Repassa a minha meta, 226. 226, voando Duna 4000, aguardando a ventilação. Duna 4000, aguardando a ventilação. Duna 097, esquerda 130 para o localizador, livre ali. Esquerda 130, livre de detectado, Duna 097. Oceano 6326, esquerda proa 340, 4000 pés, limitado pelo localizador. 340, 4000, limitado pelo localizador. Oceano 42, cheque rádio, por gentileza. Quanto espera da alta, zero pronto? Decola assim que autorizada, decola de imediato assim que autorizada? Decola. Autorizada alinhar e manter, preparando para decolar de imediato. Claro, bem, manter, preparando. Sky 362 on the ground at 55, leave the runway, taxiway Golf, and report runway vacated. Leave the runway, taxiway Golf, I'll report runway vacated, Skyfly 382. Sou 966, cheque pre, torre 11895. Torre 11895. Channel 6142 para informação, formou tráfego Boeing 737 da Gol a 2 milhas e meia do marcador externo, 1150 nós. Oi, Salvador, boa tarde, Gol 966. Bom, 966, boa tarde, ajuste 10 no meia, mantenha aproximação, aguarde autorização para pouso, informa o tráfego Airbus 320 da Avianca alinhando para decolagem. Paciente, aguardo o para livre com 16. Flyer 362, call now 121.1, round. 121.1, bucket in runway, Skyflyer 362. Estou para 2000 pés, concurso pela direita, está autorizado a interceptar o localizador. Localizado, localizador. Positivo, vamos reduzir a velocidade para 170 nós. Duna 097 à frente, geralmente à direita, helicóptero a 500 pés, não vai interferir com a sua aproximação. É, chegou a 07. O Oceano VT26 pode completar até a proa 130, 130 para interceptar. Proa 097 na final, reduz a cheque o trem em torre 1-1-895. 1-1-895, obrigado, Goro, 07. Oceano VT26, 3-300, fala 2000. Decimal 1 on 21 decimal 9. 1-1 decimal 1. 1-1 decimal 1, obrigado. 250, 220 nós seria o ideal, já que é o número 4 para a bomba. Pistão que rodeu, direita para o 210, está limitado pelo localizador, velocidade 150 nós, é o número 5 para pousar no aeroporto internacional de Salvador. Deixa para 150, limite ao off, vai repetir para 150, ele continua o seu número 326, à frente do localizador entre duna e o externo, helicóptero 500 pés, que não irá interferir com a sua aproximação. Informação para o seu número 326. Boa tarde, Senai, 1427. Toro 097, torre 1-1895. Oceano 6142, contato radar, prossiga como autorizado. 097, ajuste no 096, mantenha a aproximação, aguarde autorização para pouso, informe o tráfego número 1 tocando no momento. 7, 097, abaixa. 3, 0, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 Lagoa. Boa. O Janerme 326 mantém a aproximação, aguarde autorização para pouso número 2. Gona 966, no solo 00, libera direita, reporte pista livre. Reportar a pista livre, Gona 966. Janerme 314, o Janerme 326 está agora 5 milhas à sua frente com a velocidade de 130 nós de ground speed, eu recebo a sua velocidade 216. Nós temos 5 milhas de separação, é o previsto. Autoriza a aproximação, chame a torre em 1-1-895, ciente do tráfego, em caso de perda de aproximação, cumpra o previsto na carta. Boa tarde. Boa tarde, 63. Sonda 5466, controle 1-20-8. 1-63, prossigo. Janerme 314, mantém a aproximação, aguarde autorização para pouso, informa no, número 2 para pouso. O 1884, prepara a subida, Pouca de Vuca Júnior, guarda o minuto, cópia. Boa noite, 1966, solo. Oi, boa tarde, boa noite, 1966. Boa tarde, táxi via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette para 08, bola 966. 1-8-8-4-4. Aracaju 230 autorizado. Decolagem na 1-0, curva à esquerda. Subida Puca, Jamo, Caju. Via Golf 677. 5502 Transponder, controle 1-2-0, decima 8. Autorizado Aracaju, nível 230, via Golf 677. Decola da 1-0, para curva à esquerda. Via Puca, Jamo, Caju. Transponder, 5502. 5502. controle 120.8, boa noite, Espanha. Bom, 84 Rádio, espera o estacionamento. Contrão, 284. Salve, Salvador, boa 897, livrou via Fox, Cresta Nova. 097, boa tarde, parte civil, Alfa, mantenha antes do Juliette. Alfa, mantenha antes do Juliette, boa noite, Juliette. Salvador, Herald, UZ 9677. Confirm. Juliette, Alfa, Fox, 9677. Juliette, Alfa, Fox, 9607, stand by, copy. Hello, we are ready in 10 minutes. Do you have a flight then? Cruza para a velocidade de aproximação e efetua check para pouso. Yes, the wind was good, Delta. O papapapá Charlie Serra Romeo está autorizado a curvar à direita e prosseguir para a rotatória. Agora curva à direita com a sexta rotatória, se você escuta com a mãe. Positivo. Toqueiro Delta, 5 milhas para passagem sobre o marcador externo. Interceptou o localizador? Interceptou no momento, Toqueiro Delta. Positivo. Complete a aproximação, cheque o trem, nossos agradecimentos. Chame a torre 1-1-8-9-5 e até uma próxima oportunidade. Câmbio. 2-1-9-5, dessa vez aqui, obrigado. Toqueiro Delta. Toqueiro Delta, copy. Yes, do you have a flight plan? You are ready in 10 minutes. Is it okay for you to go in 10 minutes? Okay, 9607 to Echo Hotel Alpha Mike, flight level 310. Departure runway 10, left turn. Puka departure, Papa, uniform Charlie Alpha. Zipa transition, Zulu India, Papa Alpha Romeo. Via up to the 10, then according route. Squawk 5117, 7 good approach, 120.8. Bom ajuste no 017. Ok, o senhor vai confirmar quando for transferido com a melhor torre de controle de Salvador a possibilidade do pouso da pista 97. Controle do Atlético para a descida. Positivo, livre. Pode passar no 4000, ajuste 1017. Toma na 4000, bravo. O senhor no 6142, chame Recife 2685. 2685, obrigado, boa. Salve, está com o resultado, número 543, Tadeira. Informa o tráfego de helicóptero, prosseguindo para a final da 1-7. Sim, ativo, vento aqui, Odessa. Pela direita via Índia, vamos visitar a torre 118, decimal 95, o ajuste 1-0-1-6, bom voo. Via Índia, topo espera de 2-2-2-2, obrigado. Vento Juliette, bom, 0-0-7. 0-0-9-7, observer 9, o táxi 0-9 da Azul e ingresso Juliette 04. Portão 4, obrigado, bom, 0-0-7. Esse é o seu critério, mantendo-se afastado do eixo de aproximação da 1-0, aguardando autorização para pouso na 1-7. Aguardando então, só. Você escuta até lá. Chalé 6314, no solo 06, libera direita, solo 21, décima 1. Posição 3 para o quarto grande pátio da posição 3. Confirmando então, para o da remota no 3, pátio 1, para a posição 03, pátio 1. Positivo. Sim, agora está no início do rebote. Sim, mais até o Ian. Oxalé 6386, ingresso Juliette, portão. Correção, Juliette remota 1-2-7-1. Juliette remota 1-2-7-1, Oceané 63, 104, ataque. Contact TV Alpha, mantém a distância de jet, posição meia dúzia. Afirmo, 6314, se for manter antes da Juliette, sua posição meia dúzia está ocupada. Está passando, Juliette, cadê aquilo? Frequência livre. Aqui o setor, até fazendo pausado, aguardando a sua determinação. Posso aproximar pelo ano 7, direto para 5, ou pilar de amada, como determinado. Gente, Charlie Serra Romeu, tráfego já superado, vento no 60 graus, zona 0 nós, autorizada a aproximação, pista ano 7. Trato, aproximar pelo ano 7, já, obrigado. Atango, número para a Sierra, do separa Atena 5006, o ajuste em Salvador 1016. Tango Vitor, Kilo Delta, no solo 08, libera direita, chame solo em 121, décima 1. Ataque. Taxi via Rio, Pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Obrigado, tchau, até a próxima. É, o Xanermia 61 graus, 09 nós, decolagem autorizada, pista no zero. Decolagem autorizada, pista no zero, 63, 21. Patrono 3, ONU, reporte pronto. Efetivo Delta, agilize para a liberação do Pátio 3, ingresso no Pátio Principal, contorne o mesmo reporte da Taxi Lima. Decolada 210, chame controle em 120, décima 8. 120, décima 8, dado boa tarde, vai 362. Salvador, muito boa tarde, o Xené 6321. Xené 6221, correção 6321, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, após 2000, voo elétrico. Gente, subindo para o 360, após 2000, autorizado direto elétrico, 6321. Papá, papá, Alfa Tango Serra, dando ponto de áudio destino, acionado 2222. Papá, papá, Alfa Tango Serra, do separa 1.500 pés, o ajuste na 0.16. 2.500 pés, ou na 0.16, da ajuste. O gerente Serra Romeu, Rádio Serra de Alto Saída.